Bravo Delta, parte 3, Bravo Delta, autorizado. Parte 3, Coronel Parte 1, Lima. Mike Quebec, na Quebec mantém a posição, chama a torre, 1895. Parte principal, Lima, Mike Quebec, na Quebec, 1895, Bravo Delta. Certo, aí. Tango Tango, autorizado a descida para 2 mil pés, General no 0 no meio. Pô, Salvador, ponte, eu chamo 255 de lá. 255 Alfa, a ponte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, a porta, eu chamo 255. 255, Alfa Juliette, Portal 9. Alfa Juliette para o 9, Oceana 255. Prazer 94. E o 556 está pronto, não pode ser. Gente, o 956 mantém com 0 no 0. Não, tem essa. Rafael Metal, meu Golf, autorizado, vou colocar o RMA, RMA, 500 pés. Sobrevoo São Caetano, decola da RMA. Comprou o uísque em coordenação com a Torre Salvador. Aciona 0146, controle 1208, Torre 1895. Três abortos ciente, para acionamento, táxi de decolagem, Torre 1895, 1016, ajuste até no meu gol. Bravo Delta, Lima, Mike Quebec. Quebec mantém a posição, torre 1895. Guial 287, Salvador. Delta 5, Salvador, Delta Alfa, desça para 3 mil pés, QNH 0 no meio. 3 mil, November Bahia, Delta Gama. 208. Controle, boa tarde, gol no 094. Gol no 094, boa tarde, contato radar, suba para o nível 370, saída Momo. Saída Momo, 370, boa tarde. Controle de Salvador, gol no 9625, Mike. 962, boa tarde, acione a identificação de seu via, chegada Mari para o nível 050, QNH no 0 no meio. Acione via, chegada Mari. Então, nível 050, vamos querer abraçar 1-0 no meio, 1-9-6-2, solicito o ILS que o índice da 1-0, quando possível, flor do Serra de 366. Gente, mantém a chegada, aguarde pro Servitor 366, ILS Luiz, 1-9-6-2. Você vai manter a chegada aguardando. Passou embaixo, externo, baixada para baixo, estabilizou. 62 andando. Sim, se guarda a pista livre. Aguardando. Livre pouso, 10 vento, 1-1-0 graus, 1-0-9. Livre pouso, ou Xaner 6200. 5-1 de close, 5-1-2-0-8. 0-8. Controle, boa tarde, gol no 556, cruzando 1300. Gol no 556, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. Saída da EL, 360, possibilidade para o Odileda, senhor? Vou cruzar 2 mil pés, gol no 556. Cruzar 2 mil pés para o Odileda, o gol no 556, legal. Azuca 207, chama o centro Recife 125, decimal 1 na alterna 133, decimal 25. 251 3385 4207, bom dia. O gol 962 desceu à esquerda pro a 055 por 20 milhas. Autorizado após inicialmente ITAP, gol no 962. Após o ITAP, grato no 962. Azuca Hotel Alfa, curve à direita na proa 070 para interceptar o localizador. 070 para o Alfa Romeo, Romeo Fox Trot Lima, o controle. Eu falei que a Índia 90 é Delta, agora passando o Pestana, autorizado a bater 500 até Salvador. Em condições individuais, prossiga a via litoral sul, QNH 10116, reporte através do Parque de Pituaçu. Mantém o código acionado, Romeu Fox Trot Lima. Até Matheus, acionado 0150, vai manter, reporte através do Parque de Pituaçu, mantendo 500 na linha litoral do mar. O gol 1556 abre ligeiramente à direita, pequena formação. Prisado, gol 1556. É. Na posição. Quando na posição, certo? Falo, Salvador, bom dia. 6200 livrou. 6200 Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, 11, obrigado. Alfa, continua com a direita para o 080, desse parador meu pé está autorizado no final, e aliás, X-Ray, pista 1 a 0. 080, desse parador 2000, autorizado, data. De November Alfa, chama a Torre Salvador em 118, desse palma 5. 118, desse palma 5, de November Alfa. 99, chama fora do solo, até o meu Golf. Chama fora do solo, até o meu Golf. Mike Charles Juliette, formação em curso sobre November. Visual para Paulo Afonso, 500 pés. Mike Charles Juliette, autorizado Paulo Afonso, 500 pés, rota do plano. Decola da 17 direto com Pro Norte, em coordenação com a torre. 2895, controle 1208, adiciona 5523. Afirmo, 5523. O controle é sempre, poderia repetir algum controle? Controle 1208. Chama final 35, meu foco está de Lima. 5523 o código. Pois, 5523, a chama 2. O Chanel vai ingressar na Juliette. Juliette até o portão 11, o Chanel. Obrigado, amigo. Identificação de via chegada na Mari para o nível 060, QNH 10 no meio. QNH 10 até o 060 na Mari. A Juliette ao solo. Pode cortejar a autorização. Paulo Afonso, visual 510 AGL, tempo de mais de 2 e 3 horas, já matou 189. Decolagem comprou a norte da XTF, coordenação com a torre. Correto, Mike Charles Juliette, confirma a parte, tem pessoas a bordo? Duas pessoas a bordo, só no 4-4. Sente, Juliette, para acionamento, táxi, decolagem, torre, 1895, Mike Charles Juliette. Quem legal no 0 ou no 6? Juliette. Oi, bom, 790. Prossiga. Excelente, o senhor tem só um estimado, só para eu informar os passageiros, gentileza? Aeronave da Avianca, já, o Airbus, passando a retaguarda. Agora autorizado o pushback acionamento. 790, chame o táxi. Certo, autorizado, obrigado. Decimal 45, alterne 126, decimal 85. 6545-2085, 094. 1962, autorizado descida para 2500 pés. Descer 2500 pés, 962. Segundo QNH, 962, 10, 16. Com 1016, 962. Lima Torre. Passa a escuta. Aerado cabeceira 35, autorizado 130 graus, 06. Aerado 35, autorizado, vamos ver o foco da clima. Alfa Tango Tango, pouso 90. Autorizado pouso 90, 130 graus, 069, Alfa Tango Tango. Seguir na aproximação de 9 graus? Positivo. Levantamento para pistão 1-0 agora. Inicia o novo 360. Positivo. Vai iniciar o novo 360 de 9 graus. Luiz, reporte na final. Autoridade de LS, Luiz, reportar na final, voo 962. Quem que está autorizado vai iniciar ataque da baixa altura até o 45? Iniciar ataque abaixo altura, informa que tem tráfego na final do 1-0. Tá, afirmativo, tá ciente, vai iniciar o ataque abaixo altura até o 4-5, mandou o foco pra cima. Meu foco pra cima, considera a sala 0-0. 0-0, Lima. Alfa Romeo Golf, mantendo 510, prossiga para a região de sobrevoo, até o Alfa Romeo Golf. Mantendo 510, vai na região de São Caetano, o Alfa Romeo Golf. Delta, Hotel Alfa, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8 ou 95, grava não, pra cá. Bono 790, táxi autorizado, Fatiuna na Índia, ponto de espera, torre 1895, 1016, ajuste. Fatiuna Índia, 1895.0, 790. 0-7. Possível, cancela e pausa na hora 7. Gente, tem condições de prosseguir a 1.500 pés para a 1-7 fazer base longa? O tráfego para pouso na 1-7 encontra-se a 2 milhas fora. Gente, confirme com 1.500? Confirme. Com 1.500 faz uma base longa? Afirmo. Afirmativo. Gira a base pela direita 1-7, Delta Hotel Alpha. Gente, gira a base pela direita 1-7, Delta Hotel Alpha. Gente, liberal, condições de fazer curva à direita e ingressar na final? Afirmativo, gira liberal. Ingresso final 97, já no Memberal. Mas tive de final 97, já no Memberal. Alfa da Gustavo Sola 02, direito 211. Alfa tá no Tango, Alfa Kilo, tá parte 3. Já pegou Salvador Azul 4463, com a informação 90. Informação novembro, aguarde para cópia. Agora, seria a saída para isso? Coral. Obrigado. Papa Romeo Delta, Hotel Alfa, autorizado a ingressar na final da 17. Como número 2, tráfego agora encontra-se na curta da 17. Curtíssima. Ingressar final, Delta Delta. Papa Romeo de novembro, Alfa, após o pouso, alonga e livra na Papá. Curva à direita. Aciona 0276, controle 120, decimal 8. O azul 4463, autorizado Ilhéus, seguiu 180 via rota do campo, saída coral com a primeira curva à direita. 0276 no transponder e 120, decimal 8, controle. Azul 4463. Correto, 4463, posição 1 do pátio 1, chame pronto, chame para cá. Trabalhar pronto, azul 4463. Reporte estabilizado no localizador. Teste autorizado, sinal é reportado estabilizado. Localizador azul 4076. Estabilizado na final, gol 962. 962, grato pelo apoio, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 295, gol 962, boa. Boa. Não, mas foi pra voo, Delta Delta. Delta Delta, pouso autorizado no 7, vento 110 graus 079. Autorizado, o Max Sérgio Leste sente para nós, tráfico na curta agora da 17, vem 130, 12, chama fora do solo. Juliette, amanhã. Torre Salvador. Boa tarde, o 1962, final da 1-0, baixa travada. 962, continua aproximação, vai ter pista livre. Aguarde, 962. Vai que tá, Juliette, toma aqui, observando o Seneca, pousando, sem condições de iniciar a decolagem agora da 1-7. Pronor, sem interferência com a 1-0, Mike Charles Juliette. Juliette, ele vai colando. Livre pouso no 0, vento no 2-0 graus, no 2-9. Livre pouso, pista no 0, gol 962. Romeu Delta, teu Alfa, solo 05, pátio. Gente, ultrapassa Papá, 180 e mantém antes da Papá. Índia November Alfa, autorizado o ingresso no 735, livra na Oscar. Cola 790, decolou 05 no 208. 208, obrigado, boa tarde. O Max Sara Juliette decolou 06, o transponder correto é 5523 no 208. Cola 208, Sara Juliette. Sai 90, contato radar, suba para o nível 370, saída PUCA. PUCA 370, 790, gol. Novembro, posição 4, se não me engano. É, 4, autorização para Maceió. Boa noite, 64, novembro, confere. Autorizado Maceió. Via Ampers, o Luno 7, até Orago, após direto. Nível 350. Saída Pucajá-Maracaju, com curva esquerda da pista no zero. Transponda 5566, controle 1208. Essa confirma para mim, transponda 5568? 5566. 5566, né? Afirmo, 66. Tá autorizado pra Maceió. Peso 197, Orago direto Maceió, nível 350. Decola 10, curva esquerda, fechou da Suca, Jamo, Aracaju. 5566, transponder 1208, posto pro 1864. Correto, posição 4, chame pronto, gol 1864. Sona 962, solo 08, libera a direita, chamando solo 121, décimo 1. 121, 1, solo 62. Quem vai beber alfa? Salvador, voa 962, livrou. Voa 962, Alfa Juliette, portão 7. Livre táxi, Alfa Juliette, portão 7, 962. Controle, Salvador, papapá, mais tarde, Juliette. Papapá, Mike Charlie, Juliette, troca o código transponder para 5523, prossiga visual para Paulo Afonso, evite a área proibida de Cavaçari, quando possível estimar de pouso. Positivo, o nosso estimado de voo é de 3 horas de voo, portanto estamos estimando nosso pouso aos 1805. Estabilizado ILS Azul 4076. Azul 4076, chama Torres Salvador em 198, decimal 95. 1895, Azul 4076. Mike Charlie e Juliette, intenção é manter 500 pés até o destino. Afirmativo, sempre em serviço de estação de linha de transmissão de energia. Gente, não ingresse na área proibida de Camaçari e troque o código transponder para 5523. Positivo, confirme qual o código que está recebendo nós aí. 5553. Positivo, está recebendo 5553, né? Sim, irmão. Positivo, vamos fazer a tentativa. Informação 4, tá vendo? Acredito que sim. Do meu campo de visão, o 4 está lá e desobstruído que é o 5. Afirmo, estou autorizado, ingresso na pista até o pad 4. 018, 790, gol. Novamente, 5553, Mike, Charlie e Juliette. Está recebendo 5553. Afirmo. Confirmo agora que recebe 5553. Agora 5523, Mike, Charlie e Juliette, sem o modo Charlie. Oi, Gil. 176, solo 13, libera direita, chama solo, 121, décima 1. Libera na direita, solo 211, 407. Não ingresse na área proibida de Camaçari, reporte afastado 20 milhas de Salvador. Caso falha de comunicações, após 20 milhas de Salvador, monitore o centro Recife 125.45 para serviço de informação de voo e alerta. Recife 125.45. Após 20 milhas afastado de Salvador e confirmando, esteja atento à área proibida, não ingresse na mesma. Em Camaçari, o Mike Charlie Juliette. Chama o centro Recife, 125.45, alterne, 126.85. 2545-2085, 790, boa tarde. 463, na posição 01. 4463, aguarde, tem um Embraer da companhia que vai ingressar na posição 3. Após o ingresso da mesma, está autorizado. Despeca acionamento, chama o táxi. Após o táxi da companhia no 3, está autorizado, reportará para o táxi do 4463. Quem está fazendo o táxi, boa tarde. Salvador, Chanel 6203, por gentileza, ao nível 360, Rio de Janeiro, Galeão. 6213, formação em curso November, autorizado Galeão 360, via até November 857 até Moço. Decola da pistona 0, curva direita, saída da El, Leda e Rumi. Transponder 5551, controle 120, decimal 80. Decolada 10, curva direita, Dael, Leda, Irume. Open November 857, até Moço. 5551 na transponde, 360 autorizado. Correto, posição 11, chame pronto, Chanel. Samaria, obrigado. Pushback, acionamento, gol 864. 864, mantém a posição aguardando, número 2 no setor. A aeronave acabou de iniciar na posição 1. Aguardando, gol 864. Salvador, boa tarde. Chanel 6254 para autorização e informação November. 6254, November confere, autorizado Santos Dumont via Fuselu 44 até Alfa Delta Alfa. Nível 360. Decolagem da pistona 0, curva direita. Saída da El, Leda, Bidev. Código transponder 5575, controle 120, decimal 8. Autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont 360, ABZU 44 até Aldeia. Decola da 10, curva direita da Euleda de 10. Aciona 5575, chama 1208, 6254 na posição 9. Correto, 6254 na 9, chama pronto. Salvador, boa tarde, o Força Aérea 2583. Aérea 2583, formação em curso November, pronto 4. Afirma. 2583 autorizado, Serra Bravo, Mike November, Manaus, via Rampa Zulu 9, nível 380. Bola da pistão no zero, curva esquerda, saída Momo, transição Nidissa, November, Índia, Delta, Serra Alfa. Transponder 5562, controle 120, decimal 8. Manaus 380, via Pendulo 9. Fala da pista do zero, curva esquerda, na saída Momo, com transição Nidissa. 5562, transponder 108, controle de saída, Força Aérea 2583. Correto, 2583 está no pátio de autoridade? Afirmativo, vai chamar em mais algum instante de estacionamento. Gente, 2583. Muito obrigado. Para o táxi, o azul 4463, 112 a bordo, 3 horas, autonomia alterna Vitória. 4463, direita Índia, ponto de espera 2895, ajuste no 016. No 016, pela Índia, no ponto de espera 1895, azul 4463. Cono 864, autorizado para chover acionamento, Champ Taxi. Autorizado para chover acionamento, Cono 864. Gente, na minha apresentação radar, o senhor está no centro dela, Mike, Charlie e Juliette. Gente, o Mike, Charlie e Juliette. Corrigindo em 5 minutos, 1800 estimado, Mike Charlie e Juliette. Torre Salvador, azul 4463, o ponto espera da 10, pronto. 4463, a linha decola, pista 10, vento no 20, grau 098. Autorizado alinhar e decolar na 10, azul 40, 52. Gente, até o Romeu Golfo. Olá, 223, time controle, 120.8, azul 4463, boa tarde. Coral. 180, coral, um chance de cortar. Já 2000 pés, coral, 4463. Após 2000 pés, coral, 4463. Pan, 32 no meio, controle. É. Da Módica. 5503, transponder, controle 120, decimal 8. autorizado Guarulhos, nível de voo 360, conforme o plano, decola 10, curva direita da Euleda Motiva. Aciona 5503 e o controle 208, voo 2067. 5003, o código. 5003, voo 2067. Correto, voo 2067. Posição 1-0, chame pronto, chame acionamento. Vai chamar o 67. Solo Força Aérea 2583, acionamento, parte de autoridade. Romeu Golf, agora na região Iguatemi. Gente, até Romeu Golf. Salvador, boa tarde, Golo 864, ponto espera da 1-0, pronto. 1-864, a linha, decolada pista 1-0, vento 120 graus, 779. 2 da linha, decolada 1-0, Golo 864. Charlie Juliette, controle. Controle em Salvador, boa, Xana 6356, 5506, 0 para 90. Boa, Xana 6356, a identificação. Desça a via, chegada a Mário para o nível 050, QNH 10 no meio. 06, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, chegada a Mário. Alguma facilidade de vana para o EDITAP? Afirmo, para o EDITAP, o Xana 6356. Mike, Charlie, Juliette, controle. Mike, Charlie, Juliette, condição de formar a distância de Salvador? Já no espaço aéreo Golf, o Mike, Charlie, Juliette. Caso desejem, o monitore o centro Recife em 12545 para serviço de informação de voo e alerta, bom voo. Linha 7073, o controle de Salvador. Sete Maria 7073, acione código 0110, autorizado voar direto rotatória, QNH 10, 15 em Salvador, Marinha 7073. Marinha 7073, o tipo da aeronave é um Eco Charlie 25. Sente grato. Mandou o TAN 32 no meio. TAN 32 no controle. Quer confirmar, descendo para? 2000 pés, QNH 10, 15 agora em Salvador, autorizado. Final ILS X-Ray, pistão 10, reporte estabilizado no localizador. 2015 X-Ray da 10, informará estabilizado 32 no meio. Azul 4463, autorizado por Odi Yukov. Yukov, com Azul 4463. Então, Romeu Golf, controle. Livrando o Iguatemi, autorizado com a comprova da imagem, no setor norte, que tem esse bônus da... Até o Romeu Golf, primeiramente efetuo o cruzamento da final da 1-0 após proa da RMA O hotel Romeu Golf. Ele vai iniciar o cruzamento no zero após animar o hotel Romeu Golf 510. Controle, o gol no 864? Gol no 864, controle. O 864, ascensão para o 350. Gente, gol no 864, contato radar desde a decolagem, suba para o nível 350, saída PUCA. Está na PUCA, o 864. Marinha 7073, visual com 97. Marinha 7073. O Marinha 7073 não escuta, batida. Visual com 97. Marinha 7073, visual com a pista? É, ainda não. O Marinha 7073 tem uma oportunidade do rotatório, não está visual não. Gente, a porta visual com 97. Escutará. 0253 para o táxi, chama a torre. 1 no 8 decimal 95. Quer negar 1 no 0 1 no 5. Acertou. Alô, gol 2067. Próximo spec acionamento no 10. Gol 2067 autorizado, chama o táxi. A livre pulso 2067. Afirmativo, está visual com 1 no 7. Gente, torre 1895, uma pousa. 1895, você seria grato. 2583, está autorizado o táxi até a interseção, reporte para ingresso. Funcionar 2583. 2 Salvador, Marinha 7073. Prossiga, Marinha. O 73 está 1400, descendo, está visual com a 107, está entrando na longa final, está autorizado. Sede Marinha 7072, está autorizado o final no zero, reporta na curta. Final para 1 no zero, confirma? Afirmo, Marinha 7073. Sede, vai fazer final para 1 no zero, Marinha 7073. 56, tem restrição para 3 mil pés, ajuste 1 no zero no 5. 3 mil pés, com 1 no zero no 5, ajuste o acionário 63, 56, pode ser possibilidade de vazuda? Mantém tá, Pio, 6356, número 2. Obrigado, vai manter. Apenas informa o tráfego, sua direita 500 pés. Com a proa de um aeródromo próximo à final da 1 no 7. É posto visual algo mesmo? O 73 não está visual não. Está autorizado a Marinha 7073 fazer final, longa final para o pátio militar? Está autorizado, longa final para o pátio militar, o 7073. 73. Pra prossiga. Possibilidade de liberar a restrição de 5 mil e tal? Já foi liberado, descendo para 3 mil sem restrição. Muito bem, 3 mil sem restrição, 63, 5 mil, obrigado. Gol no 864, Recife 2545, alterno 2685. 2545, 2685, Vini. Confirmo. Obrigado, boa tarde. O 2533. Alô, então, meu Golf, chave logo com o Neymar. Tem, tem frequência livre, até o meu Golf. Livre, Golf. Siga. Vai em Caixa Verde, já visual com a Enrimar para a pouso. Gente, o hotel Romeu Golf não está para informar. Reporta solo controlado da Enrimar. Reporta na solo controlado, o hotel Romeu Golf. Táxi Gol 2067, PB 178, 3 horas e 50, galeão. Gol 2067, mantém a posição guarda atrás. Aguardem, aguardem o gol 2067. Salvador, chama 2254, pode dar passagem ao Gol, vai iniciar agora pro Spectre, tem um problema aqui com o motor. Gente, inicia após a passagem do Gol, Champo Táxi 6254. Gente, pode dar passagem do Gol, Champo Táxi 6254. Gol 2067, táxi autorizado, pátio 1 de Índia, ponto de espera 2895, ajuste 1015. Pátio Índia 1895, 615, obrigado, boa. Pouso para no pátio militar? O Marinha 7073 está na curta, sinal baixado e travado para o pátio militar. Gente, autorizado pouso no pátio militar, visite sobrevoo sobre a base aérea. Vento no 00 grau, 069. 73, gente, grato. Salvador, bom dia, parceiro 2230, informação November. São 32 no meio, estabilizou? Agora. Torre 1895, bom pouso. Obrigado, boa semana. Parceiro 2223, correção 2230. Acione a identificação, autorizada a chegada a MAN, desse mantém o 050. Até o 050-2230. É possível a posição Tokyo? Aguarde. Azul 4463, 58 milhas em Salvador, serviço radar terminado, mantém o nível 1180, controle Ilhéus 1201. 1201, controle Ilhéus, azul 4463. Passeio 2230, confirme a prestação? É, Tóquio Duna, é possível? Autorizada por hoje, toque. Passarelo 2230. Toque 2230, agradeço. 3209. Passe 3000 autorizado para procedimento, 6356 hoje. 6356 desça para 2000 pés, hoje o chão 095, está livre LS na porta localizador. 2000 pés, 615 vai reportar no localizador 6356 hoje. Zona final 10. Afirmativo. Gente, após o pouso mesmo ali, mantém cabeceira 1-0. Após o pouso, direto pela pista ali, mantém cabeceira 1-0, força aérea 2583. Para o táxi, eu chamei a 6254-75, via 330 Guarulhos. 6254, táxi autorizado, bate 1 de Índia, ponto de espera 2895. Ajuste no 015. Estado no 015, Pátio Índia 2914, né? 2154. Na 62, 1 a 3, dando 01 pushback. Confirma quem chamou o sol? Hoje é 62, 1 a 3. Puxa, estacionamento? Ah, sim, aqui, pushback, estacionado. Livre pushback, chama pro tag. Boa tarde, chama pro tag. Direita, chama só aluno, 21 décima 1. 21, 1, obrigado. Affirmative 02, Galeão. Affirmative 0, did you make a DLA message? Estou externo, condições de agilizar manobras? Afirmativo, tá. Tá agilizado, 253. Tem, já tem livre decolagem, pistão 0, vento no 30 graus, 08 nós. Livre decolagem, pista 10, 253. Torre, Salvador Bosch, 63, 56, no externo, Exalcam. Confirmando livre pouso, 6356. Agora sim, livre pouso, pistão no 0, vento 080, grau 069. Livre pouso no 06356, da Oxanel. 2583, decolado 4 anos, no controle, 120, decimal 8. 208, 2583. Decolou, cruza 1300, perfil da saída Momo com Nitsa. Confirma a aeronave? Confirma, é o FAB 2583. Sim, 2067. Transponder 5567, 2583. Identificou 5567, 2583. O Fábio 2583 subindo para o 380 na saída Momo. Mantenha o perfil da Momo, ascensão livre 380, 2583. Aceleros 2230, desça para 2000 pés, ajuste a 905, está livre LS, reporta localizador. Afirmativo, 5000, aliás, 2015, chama no localizador, 2230. Alô, Salvador Bosch, 6356, livrando a via Fonte Forte. 6356, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai reportar 6356. Salvador, boa tarde, Salvador, 6254. 6254, boa tarde, mantém ponto 010. Entendeu? Mantém ponto espero, tá no zero? Sim, mantém ponto espero no zero, 6254. Zero ponto espero, acho que é 6254. Salvador, Santo 3262283, informação November. 3283, informação em curso Oscar, mantém escuta aguardando para cota. Aguardando cópia, tá? 3283. 3216, após a passagem do... após da Avianca, ingressa Juliette, portal 62. Após Avianca, Juliette, 62. Poxa, né, 356, retaguarda do TAM, Juliette, posição 14 do Pátio 1. Retaguarda do TAM, Juliette, atento, posição 14 do Pátio 1, 63, vai dar o chão. Gostaria 2583. Escuta, prossiga. Autorizado pelo Centro Recife, direto Livade, Lima, Índia, Vitor, Alfa, Delta. Ciente, direto Livade, 2583. Também na 254. É 254, livre decolagem, fixo no zero, vento no zero, zero grau, zero menos. Iniciando, 254. Tadna. Direto Tadna, o 2067, muito grato. Certo. Localizador Campo à Vista, 2230. Atalho 2230, torre 1895. 1895, agradece, até já. 610, Wrightster, Dael, Leda and Irumi. Skok 5024, Salvador Departure 120, Decima 80. Zero, is that correct? Just confirm flight level 360. O Xenai 6254, decolado 4, seleção, controle 120, decimal 8. 120, Xenai 6254. Xenai 6254, contato radar, suba para o 360, perfil da EL.